Saba vai tocar em Washington. Black Saba vai tocar em Nova York. Black Saba vai tocar em Los Angeles. Black Saba vai tocar em Massachusetts. Marli vai tocar com a Sara Sonaia.